dois, três, quatro, cinco, seis. E aí? Tudo bem, Anja? Agora eu tô. Vamos acabar com ele. Quero que conheçam Saba. Já! Agora vamos procurar o Ivan. O que está vendo? Estamos perdendo os poderes. O que que aconteceu? Alfa, responda. Tem alguma coisa errada. É melhor voltarmos. Vamos nessa. O próximo participante seja o líder. E desde ontem o BBB ganhou um ritmo mais gostoso, de muita malevolência, com muito axé, Mara faturou a liderança. E o que, que o pessoal tá achando disso? Foi maravilhoso. Ótimo, adorei, achei que ela mereceu, que ela tá sendo uma pessoa super sincera. Tô torcendo por ela, que é uma pessoa que merece, uma pessoa simples e dentre todos ali dentro é que mais tem caráter. Mara de maravilhosa. Eu gostei porque é a primeira vez, né, que ela teve a chance de ser líder. Adorei. Ai, muito show. Beijo, agora eu tô chique. Ah. Mara, achei pra você tudo de bom. Estamos com você no Big Brother Brasil 6, viu? Continuem ligados, porque nós estamos de olho no Big Brother Brasil. Oferecimento Fiat. A Solan. Coriton, Azaleia e Minuano. Paciente que vai fazer o clareamento, comece a usar o Sensodyne previamente e continue o uso após o clareamento. Tive que usar Sensodyne por um bom tempo, uso até hoje, porque senão não consigo beber gelado, não consigo comer doce. 9 entre 10 dentistas usam ou recomendam Sensodyne para dentes sensíveis. Tic-tac tem muito menos calorias, sabia? Eu não caio mais nessa. Agora, só tic-tac. Diversas balas têm de 10 a 15 calorias contra só 2 de tic-tac. Imagina quanto isso significa em um ano. Tic-tac, sabor e refrescância em menos de 2 calorias. Aposentado e pensionista do INSS, você precisa de crédito rápido e sem complicação? Liga agora para o especialista, o Cacique. Os juros, prazo para pagar, olha, só ligando para acreditar. É do Cacique. Por que as mulheres têm que ter tanta paciência? Ai, acho que vou ficar aqui para sempre. Tá tudo parado. Fora o trânsito, tá tudo bem. Então tá bom, tchau. Porque elas têm que aguentar muito mais coisas. Íntimos é como você. Aguenta muito mais. Porque agora ele tem dupla segurança. Para absorver mais rápido e por muito mais tempo. Íntimos entende você. Você está com tudo. Grande venda de som e imagem. Alta tecnologia. Tem até 10 vezes sem juros. E as melhores prestações. Aproveite. TV 29 polegadas, 5 Toshiba, 799 à vista ou em 10 vezes sem juros em todos os cartões. Grátis vídeo cassete 5 Toshiba. DVDs a partir de 169 à vista ou 10 vezes sem juros em todos os cartões. Home Theater com karaokê 589 à vista ou em 10 vezes sem juros em todos os cartões. Você torce pela seleção e o Extra torce por você. Mais barato, Extra. A Secretaria Municipal da Cultura de Campinas montou aqui na Estação Cultura, no centro da cidade, uma exposição com 130 malas. Elas foram trabalhadas por artistas plásticos de todo o país. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Renata Súniga, que é coordenadora dos museus da cidade. Qual é a ideia da exposição? A ideia é apresentar 130 malas feitas por artistas plásticos, tratando da imigração desde italiana, espanhola para o Brasil, até mostrar as principais riquezas do estado, histórias familiares. Então são vários elementos, inclusive pinturas, colagens, você tem malas que contam de fatos sociais da época, esse tipo de material. Muito obrigado. E a exposição, ela pode ser visitada até o próximo dia 30 de abril, das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite. E é de graça. Luiz Crescenzo para o IPTV Cidade. Essa não, fechada. Meleca, vamos abrir. Vejam o estado desse lugar. Eu não estou acreditando. O que aconteceu aqui? Essa não. Dordo! O que houve com ele? Aqui ele pode morrer. Precisa de energia. Vamos tentar colocar você na câmara. Eu receio que seja impossível. O poder foi destruído. Acabou. Os orbs, as armas, tudo mais. Os Power Rangers não existem mais. Ivan os venceu. Vamos perdê-lo. Não pode nos deixar. Desde que entrou em nossas vidas, tem sido como um pai para nós. Vocês devem ser fortes. Ranger? Alpha? Como está? Eu vou ficar bem se encontrar o poder que salvará Jordan. Que poder? Está no distante planeta de Fiddles. É muito perigoso. Todos os que tentaram pegá-lo foram destruídos. Mas nós temos que tentar, Alpha. A força vital de Alpha vai acabar. Vocês não têm muito tempo. Como conseguir? Se eu puder transferir a última gema de morfoplasma para o núcleo de transporte, eu terei energia suficiente para levar vocês até lá. Mas pouco restará para a volta. Então, como vamos voltar? Temos que torcer para existir energia lá. A vida do Jordan depende disso. Estão prontos? Claro. Estamos sem nossos poderes, mas ainda somos os Power Rangers. Lembre-se, Rangers, Jordan não tem muito tempo. Os capangas que temos aqui. Cada um tempo. Querida, cheguei. Seu pateta cabeça de ovo, os Rangers conseguiram chegar à Câmara do Poder. Eu pensei que você tinha dito que esse cara era o mestre da destruição e ele não passa de uma rosquinha por recheio de caramelo. Finalmente alguém calou essa matraca. Mas você é um verdadeiro pamonha. Você precisa mesmo de umas férias. Eu acho que as circunstâncias nos forçam a escolher um novo líder. E eu escolho... a mim. Ah.

Faça FISC, você é o que você fala. 0800-773-FISC. Si quieres, profesora, también puedo hablar en español. Promoção mostre que você é campeão. Envie 3 embalagens com os códigos de barras de produtos das marcas Gillette, Duracell ou Oral-B e responda a pergunta. São 44 viagens para a Copa do Mundo FIFA 2006 e R$100 mil. Informe-se nos pontos de venda. Doação a melhor vacina para uma vida saudável. As amigas do peito orientam mães de primeira viagem sobre os benefícios do leite materno. Amigas do peito, bom dia. E a missão dos homens do fogo na corrida pela vida. Os bombeiros ajudam a abastecer os bancos de leite na luta para salvar bebês prematuros. Ação sábado, 7:30 da manhã. Patrocínio Petrobras, a maior patrocinadora de cultura do Brasil. Gente, Chamex Office é um papel de alto desempenho, ideal para os equipamentos do escritório. Chamex te dá os melhores resultados, porque tem um papel ideal para cada situação de uso. Marido ideal, também não podia ser assim? Chamex, especialista em papel. Frank e Ellen. Tenho 8 filhos. Tenho 10. Tem mais em comum do que eles pensam, muito mais. Venha se divertir com essa família. Os seus, os meus e os nossos, em exibição nos cinemas. Oi! Azeite, você tá louca? Chegou Venus Poderó 2 Max. Tira até mancha de gordura. Coloque sobre a mancha e veja. E na máquina é só adicionar o seu sabão em pó e lavar normalmente. Venus, confie no rosa. Esqueça as manchas. Os vizinhos estão falando aí que você anda tá traindo. Mentira, e ainda estão dizendo que ele é mais gostoso. Pedro? A gente seleciona o melhor do mar pra você. Linha de atuns e sardinhas Gomes da Costa. Começou em São Paulo a 19ª Bienal Internacional do Livro, que vai até o dia 19 de março. A expectativa é receber 800 mil pessoas em 11 dias de feira. A aposta das editoras é na variedade, para conquistar o interesse dos leitores. A Bienal se mudou para o maior pavilhão da América Latina. 320 expositores do Brasil e autores de 11 países vão lançar 3 mil títulos de grandes e pequenas editoras. Entre as novidades está o trailer de livro. É uma das estratégias para atrair a atenção dos leitores. Um tipo de videoclipe com um resumo da história. Para as crianças, livros que se movimentam, personagens que saltam das páginas na tela do computador. A aula de história vira jogo. Não se esqueça então, a Bienal Internacional do Livro em São Paulo segue até o dia 19 de março. Edilane Garcia para o IPTV Cidade. Neste sábado, todo mundo vai dançar no ritmo do Caldeirão. Na boca da galera, na mistura do Caldeirão, Margariciano. Você vai curtir também o som de Latino. Tem ainda as surpresas do Agora ou Nunca, as emoções do Pulsação, os divertidos jogos de verão e a super chance de ganhar R$33 mil. Neste sábado, 14h15, Caldeirão do Hulk. Enterrado dentro de cada um de nós está o espírito de um animal esperando para ser libertado. Fechem seus olhos e olhem para seu interior.

pedra. Já brincou com o sapo? Ai, Deus! Aguenta aí, Rocha! Aí, cadê esse de lá? Valeu, Adam. Pensei que fosse morrer. Um já foi, só faltam três. Vamos começar um pouquinho. É melhor não. Eles são fortes, mas não são espertos. Vem, me ajuda aqui. Lá vai pedra. Isso é que eu chamo de dor de cabeça. Essa passou perto, hein? Beleza. Pronto, pronto. Vai! Super chute ninja! Poder. Os animais sagrados. Novos ordens. É, conseguimos. Os morfadores funcionam. Temos os poderes. Beleza. Estamos indo, Zordon. Vamos. Aguenta aí. Boa sorte, Ranger. Cidadãos da Alameda dos Anjos, o que acharam dos meus amigos? Ah. longa vida ao rei, use! O prefeito declarou o estado de emergência. Ele pediu que todo o povo saia imediatamente da cidade. A Alameda dos Anjos nunca passou por... Ai, ai, ai, ai, as máquinas malignas do Ivan estão destruindo a Alameda dos Anjos! Opa. Onde estamos, Power Rangers? Continue tentando. Bang Bang. Depois de uma briga feia com Ben Silver, Diana decidiu abandonar sua casa. Seu Ben, eu preciso fazer alguma coisa. A Diana parecia doida, saiu correndo no cavalo. Como é que você deixa, bezerra? Mas na fuga, ela sofreu um acidente e sua gravidez está correndo perigo. Vem cá, Natania! Vem cá, que eu preciso de você para levantar! Meu filho está querendo nascer, Natania! Nesta sexta, 19h, Bang Bang. E nesta segunda, estreia a nova novela das seis, Sinhá Moça. É, vamos ter que quebrar. Não. Silvia. Pedro. Com ou sem? Vai sair? Por quê? Não, não, por nada. Realce seus cabelos loiros e fique mais irresistível que nunca. Novo Seda Loiros Radiantes. Finalmente, um fixador de dentadura que não espalha na sua boca. Corega Fita Adesiva. Fixa tão bem quanto o creme. Basta molhar e fixar. Você até esquece que usa dentadura. Eu recomendo Corega Fita Adesiva. Não espalha e fixa o dia todo. Bom, bonito e Bahia. Bom, bonito e Bahia. É tudo que você queria. Móveis com a menor prestação que você já viu. E o primeiro pagamento só em maio. Olha só. Guarda-roupa Agreste, 6 portas e 6 gavetas por apenas R$ 29,90 mensais com o primeiro pagamento só em maio. E colchão casal Sonarte, 18 centímetros de altura, por apenas R$ 24,90 mensais com o primeiro pagamento só em maio. É a menor prestação. Só tem na Casa Bahia, com bonito e Bahia. Bom dia, turma. Hoje tem treino forte, hein? Mas antes, pra ter energia, vamos com Nutella. Cacau, avelãs e muito sabor. Nutella é um complemento alimentar para começar bem o seu dia. Pão com Nutella, sabor e energia no seu café da manhã. Amanhã, no Caminhos da Roça. O milho verde como alternativa de renda aos produtores rurais. A colheita da acerola para a mesa e para a indústria. Um passeio pelas fazendas históricas e lugarejos onde a hospitalidade é uma tradição. No quadro Todo Sabor, uma receita de costela recheada com mandioca. Os causos do Chico Lorota e Mazinho Quevedo e seus convidados. Denis e Denner e Salles e Guilherme. Caminhos da Roça, amanhã, logo depois do treino do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Fechar a janela? Passar esse tempo na casa? Como é que ela sabe que eu esqueci? O sexto sentido das mulheres é incrível. Mãe sabe tudo. E sabe também que SBP Multi usa água como solvente e oferece proteção para sua família. SBP, terrível contra os insetos. Contra os insetos. Sabe o que tem aqui dentro? Ah, tem qualidade, carinho. Ah, e pode ter uma casa com carro na garagem. É a promoção A Vida Inteira Mais Você, Johnson Johnson. Participe e concorra toda semana no meu programa. É só recortar dois códigos de barras de produto Johnson Johnson, aí você responde a pergunta e manda pro CEP da promoção. Eu tô esperando, hein? E você aí? Tá esperando o quê? Promoção A Vida Inteira Mais Você, Johnson Johnson. Participe. Neste domingo, no Esporte Espetacular, vamos curtir ao vivo a grande final da eliminatória da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Uma competição que reúne as maiores seleções da América do Sul. Neste domingo, a partir de 10h30 da manhã, tem decisão na eliminatória da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Oferecimento Correios, para tudo na vida tem CBS. Wizard, inglês com liderança, seja campeão, faça Wizard. Oi, cartão total, créditos no Oi, Pixo e Orelhão. E Goodyear, superando limites nas asas da Goodyear.

Perfil Luiz Miguel. Já à venda.